963, 103, complete em redução 2109. 963, 103. Hotel Escatango complete, aproximação, torre 1-1862. Boa noite. No 3305 desce para 2 no PES, que legal na 020, autorizada final ILS. Entre 2000, reportará no ILS 305. Na 6313, retornar para o sequenciamento, direita 230, limite magnética 110 de Sintra. Direita 230, limite magnética 110 de Sintra. Na 6313, desça para 2.000 pés, que negar na 020. 2.000 pés, no 1.026.13. Total 9907, desça para 3.000 pés, que negar na 020. Total 9907, redução 2009. Reduzindo 2009. São 3858, chame Recife 12685. Recife agora 12685, até 3850, boa noite. Boa noite. Na 6313, curva esquerda para 190, limite ao localizador. Esquerda 190, limitado para o lote 6313. É 313 complexo esquerda 160, reporte estabilizado. Esquerda 160, reporte estabilizado no X-Ray. Azul 4235, boa noite, acione a identificação, autorizada a chegada a bom. Pessoa para 4 mil pés, quem ligar no 020. Estabilizou 3305. 3305, completa aproximação, torre 1, nono 8, meia dúzia. 86, obrigado, até já. Total 9907, completo redução 709, veste 2 mil pés, que negar no 020. Reduzindo, 200 mais, autorizado 2 mil pés, ajustado com no 020. Localizador, local no 0, Xené 63, no 3. Xené 63, no 3, completa redução para aproximação e chame a torre 1, no 8, meia dúzia. Total 9907 para o localizador, curva esquerda para o A150, reporte estabilizado. 150, reportaria estabilizado, 9907. Para o táxi, CAB 103, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 03 Dourados, total 9907. Total 9907, complete a aproximação, torre 1, 9862. 18612, 9907. Antes da Juliette, na 3305. 04, boa noite, contato radar, subo 370, saída Momo. Subo 370, saída Momo, voo 9604. Voo 076, acione identificação, autorizado a chegada a Mari, desça para 2000 pés, que negamos 020. controle, Gol 1604, solicita Proje Cogmo. Está autorizado. Está presente a Cogmo, Gol 1604. Boa noite, acione identificação, autorizada a chegada a mais, desce ao nível 050, que é legal, uma 020. Controle Salvador, Gol 1889, decolado na sua escuta. 1889, boa noite, contato radar, Gol 360, saída da EL. Ele, saída da EL, para o 360. Mantenha-se em condições visuais, reporte no ideal de descida. ONU 076, autorizada final e LS. Autorizada final e LS, ONU 076. Gol 9604, chame Recife, 12685. Plutão 1 Golf Controle. Você conhece o farol de Itapuã? Frente para outro farol de Itapuã, reporta a unidade de Plutão 1 Golf. Inclusão 301889. Gente, aguarde para o nosso centro. Eu estou chamando o centro Recife, 251. Eu tenho um Golf, ele está para 1500 pés, que ele é Gama 020. Então, 3398, reduz a 2109, desça para 3000 pés, que é negar no 020. 7109, 3000 pés, 1020, na 3398. Acione identificação autorizada a chegada bons, que desça para 4000 pés, que é negar no 020. Patrulha Salvador Web 6747, passa 1500, ó, na sua escuta. Jet 6747, contato radar, voa 360, após 2000, voa Leda. 360, após 2000, voa Leda. 6747, obrigado. Localizador, voo 1076. 1076, complete aproximação, torre 1, 98, meia dúzia. Torre 1, 98, meia dúzia. 1076, até logo mais. 3398-2010, autorizado a final LS. 2010, LS autorizado, 3398.